Assim, por que você não larga de bobeira e vem me dar um beijo? Demorou, por que você não larga de bobeira e vem me dar um beijo? Se é isso que você mais quer, se é isso que a gente quer, se é isso que você mais quer, se é isso que a gente quer. Maravilha poder te amar, gostoso assim. Maravilha poder ter você perto de mim. Se a distância só nos separou, que o passado não foi tão ruim. Não sou pouco, o destino selou. Vem pra mim, vem pra mim, vai. Eu tô querendo, eu tô querendo. Por que você não larga de bobeira e vem me dar um beijo? Por que você não larga de bobeira e vem me dar um beijo? Vem! Se é isso que você mais quer, se é isso que a gente quer, se é isso que você mais quer, se é isso que a gente quer. Maravilha é poder te amar, gostoso assim. Maravilha é poder ter você perto de mim. Se a distância só nos separou e o passado não foi tão ruim, nosso amor e destino selou. Solta a voz de todo mundo, canta assim. Que sempre foi no contrário do que tá rolando. Tipo, quando a gente quis fazer pagode igual todo mundo fazia, a gente não rolou. Mas foi o que deu uma identidade pra gente. É, essa mistura de black com samba e tal. E aí, hoje a gente transita nisso tranquilo, a gente tira essa onda. É, e virou uma característica, virou uma marca dos Travessos.